do profeta, decidiram construir uma casa para o Senhor. O moço cortava um tronco, o machado emprestado da sua mão escorregou. Foi parar dentro do rio, o moço ficou aflito, mas não se desesperou. Quando chegou Eliseu, conversou com o Senhor Deus e o machado flutuou. O impossível é o Senhor não resolver. Se é grande aflição, se a dor da tua alma quer ferir teu coração. Todos dizem impossível, tudo agora está perdido, já não tem mais solução. O momento é propício, Deus resolve tudo agora com o poder da oração. Estava tão aflita com o que lhe aconteceu. O seu filho estava morto e ela foi pedir auxílio ao profeta Eliseu.